Arbor Elefa para avião Pesolo 17, caso negativo, ok? E quando chegar mais próximo, eu coordeno, pode ser? Não, tá combinado, então, tá com o senhor aí. De qualquer maneira, você está na escuta aqui. Fazer, eu faço aqui, não tem problema não, mas de qualquer maneira, obrigado aí, com a gente está escolhendo. Entre grato. Estabilizado no ILS, gol no 7 no 5. Chame torre 118, decimal 95, gol no 7 no 5. 118, torre Salvador, gol no 7 no 5, estabilizado localizador e glide, trem baixo travado. 7 no 5, outra aproximação, aguardo, pista livre, número 2, no 7 no 5. Aguardo, no 7 no 5. Ou no 897, reduza para 1809. Reduzindo 1809, ou no 897. Boa noite, 97, mantenha presente PRO limitado pelo localizador, desça para 2.000 pés, ajuste no 08. Vai manter a PRO limite localizador, descendo para 2.000 pés, 1897. Sete, solo agora os 5-1, taxa direita na minha escuta, Alfa, repórter da Juliette. Direita, Alfa, repórter da Juliette, pelo menos 071. American 980 is intercepting the light now. Tech Tower frequency 118.95, American 980. Vindo imediato, presença ativa? Vindo imediato? Isso é imediato, pushback, 3171? Sim. Autorizado, 3171, chame táxi. 97, esquerda pro 140, reforço estabilizado LS. Esquerda 140, reportará no ILS 1897. 705, bem-vindo, solo agora 854, libere de imediato direita, táxi você me escuta, prossiga via Alfa e reposta antes da Juliette. Táxi você escuta, direita, Alfa e reposta antes da Juliette, bom no 7, bom no 5. American 980, checking the gear, winds now 130 degrees, 7 knots, clear to land, runway 10. Clear to land, 10, American 980. Então chama agora a torre 10895, bom pouso, 1895. Pode chamar a torre 10895, 1897. Redução, então prossegue para o 10, o voo 607. Afirmativo. Welcome to the National Salvador Airport, on the ground, South 6, and now turn right taxi, continue the Alpha Juliet until the stand 11. Alpha Juliet, stand 11, American 980. Taxi 371, via India Alpha, reporte pronto, ponto espera, ajuste. 1-0-8. Torre Salvador, gol 1-8-9-7, passou Simbra com trem baixado e travado. Continua a aproximação e informarei que está livre, 1-8-9-7. 9-7. No 7 e no 5, vai prosseguir Juliette após portão 2. Juliette para o portão 2, gol no 7 e no 5. We're clear of runway 10 for gate number 11. Good morning, American 90, taxiing Alpha Juliet, stand 11. Alpha Juliet, gate 11, American 980. Noite 97, pouso autorizado, pista no zero, vento 130, 130 graus com meia dúzia. Ele pousa, pista no zero, 9897. Charles, bom dia. O Chanel 6211, autorização Galeão, com informação Eco. 6211, prepare a Dael, só um minuto, cópia, 360 já aprovado. Tá ok, Dael. Bem-vindo a Salvador, solo agora 59, vai livrar à direita, seguindo América, via Alfa e Juliette, até o portão de número 612, no 897. Pega América, Alfa e Juliette, no 612, no 897. Minha, ao livrar, vai chamar o solo 121 no ponto 9. Número 2 para autorização, chame 121.9 agora o solo, 3890, é aprovado inicialmente 330, perfil da PUC inicialmente. Ok, vai chamar 219, obrigado. O Xanay 6211, chame o solo 121.9 para autorização, número 1, o 6211. Confirme 6211, por favor. Chame o solo 121.9 para autorização, é o número 1 no paracópia. Opa, obrigado, 219. Bom dia, Sol, 6211 da Oceanair para o Galeão. Bom dia, chama para o Galeão, Oceanair 6211. Afirmativo, acho que o paciente está bem adiantado, mas se tiver cópia, já pode mandar. Tenho sim, Oceanair 6211, Galeão, nível 3620 está autorizado, via Pêzulu 10, até SMAP, Eco Serra, Mike Alfa, Papai, SMAP, após conforme rota. É colada 10, curva direita na Dael, após Leda e após direto Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5475, controle 120.8. Ok, então 360 autorizado. De acordo com o plano, seria Upper Zulu 100. Decola na pista 10, com curva direita, Dael, Leda, Bridge. 1208 ao controle, transponder 5475. Controle 120 decimal 8. O Oceana 6211 no portão 7, chame pronto, pushback. 1208, afirmativo. A gente está no portão 7, chamaremos. Alô, Salvador, 3890, informação é. 390, bom dia para Recife. Nível. Eu tenho 330 autorizado, guarde só um minuto, coordenação 390. Da web, é a torre. 5808, chame 12019 para a resposta da sua coordenação, ok? Ok, senhorita, obrigado, pode deixar. Bom dia, Saulo, Webjet 5808. 5808, só um minuto, autorização 360. O controle pediu para coordenar o seguinte: no ponto de espera a gente coordena a saída, e mais fique preparando as duas, a Rabo Elefa e a Elefa 1 no Alfa, que dependendo da situação, o controle vai autorizar ou não. A gente só está dependendo do controle. Inicialmente 360 está aprovado, via UPS 197, daí com a colada 10, e depende da saída. Curvar. Transpondeu 5074 e o controle opera 120.8, aguardando para a saída. Correção, 5470 é o transponder, 5808. Beleza. Trator. Roda 10, transponder 5470, 1208, Vamos aguardar o arbor Elefa ou a gente faz a Elefa 1 no alto. Fica aguardando lá no ponto de espera. Então nós já estamos prontos para aguardando somente essa confirmação de saída. Isso em mais um minuto, mais a gente deve iniciar. Sim, chame quando pronto então para o pushback, finalmente, portão 5. Ok, confirmando o transponder 5470, confirma. Confirmo, 5470. Tá bom. O 5808 está pronto para o pushback em funcionamento. Aguarde só mais um minuto, o Web 5808. Ok, aguardando mais um minuto no 558. Autorização para o Galeão? Boa noite, 04, 1219 agora para autorização. 219, obrigado. Solo, bom dia, voo 904, autorização para o Galeão. Bom dia, agora 04, Galeão, só um minuto, cópia, prepare a subida da El. 08, portão 5, tá livre, chame táxi. Livre a porta da táxi, 580. Tá 3890, cópia? Tá 4. 3890, Recife, nível 370 está autorizado, via Peruísque 58, decola da pista no zero após decolagem de curva esquerda, na subida Puca, transição Caju, aciona 5471, controle 120, decimal 8. Autorizado, Recife, nível 370, Peruísque 58. Decola, pista no zero, curva esquerda, Puca, Aracaju, transponder 5471, controle 1208. 3890, correto, portão 9, chame pronto. Tá pronto para o push. Tá livre, né? 3890? Portão 9, tá livre agora, chame táxi. Okay. 3890, copiou, tá livre, chame táxi aqui. Ok, livre, push, chama para o táxi, tá 3290. Galeão, nível 3620 está autorizado, via Peso 10 até SMAP, Eco Sierra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decolada pistão no zero, após decolagem de curva direita, na subida da El, após Leda e após direto Bridge, Bravo, Romeo Índia, Delta Eco, Bridge. Aciona 5474, controle 120, decimal 8. Autorizado Galeão, nível 360, pelo do Luno 0, até o máximo da ida da Elton, rua direita, depois Leda, depois Frit. Aciona 5474 e o controle 1208. Voo 1804. Red 104, portão 8, chame pronto, pushback. Chama na obrigada. Na escuta? Confirmado controle, curva à direita após decolagem na subida Elefa 1 Alfa. Poxa, muito obrigado. Então curva à direita após na Elefa 1 Alfa. Confirmado, obrigado. Para o táxi, objeto 5848, 76 a bordo, com fins alternas, 5 horas e 10 minutos. OP 76. Táxi autorizado, segunda direita, via Indy Alpha, Fonte para Torre 118, 95, altímetro no 0 no 8, bom voo e bom dia, Web 5808. Obrigado, táxi, via Indy, segunda direita, Fonte espera 118, 95, bom dia, bom dia. Tipo 3 da Sandessa para 2.000 pés, soltímetro no 0, 1.8, informe no curso localizador. 5808, bom dia para a próxima. Bom dia, Web 5808, a linha decola no 0, vento no 30 graus, 059. A linha decola, 5808. Alô, Salvador, tá 3290, 85 a bordo, autonomia de 4 horas e 35, alterna Natal para o TAC. Pátio principal, Índia e Alfa, fonte espera torre 118, decimal 95, altímetro no 0 no 8, bom voo e bom dia, alta 3290. Okay, pátio, Índia, Alfa, lá, torre 1295, bom dia. Decolou zona 3, chame o controle 120, decimal 80. 1208, obrigado, senhorita, bom dia. Dia controle, objeto tipo 808. 5808, contato radar, subo nível 360, perfil Elefa. É, afirmativo, senhor, é só confirmando, Elefa 1 Alfa? Elefa 1 Alfa. Combinado, obrigado, senhor. 5808. controle 3153, pode passar pelo abaixo de 4000? Autorizado. Obrigado. Torre Salvador, San 3890.010, pronto. San 3890, a linha aí da cola, pista 10, vento 1. Quais são? Mantenha ponto espera. Mantém ponto espera, San 3890. 1804. Além da cola no zero, tá 3290.